derramar meu coração, te dizer da grande angústia que me invade. Quero hoje, sem demora, tua ajuda suplicar, pois minha alma anda confusa e nada pode. Meus pecados se amontoam como dunas sobre mim, meus anseios se acumulam sem resposta. E no dia a dia tão cansado estou de batalhar. Ó Jesus, me ajude e vem em meu socorro. Pois sem ti, Jesus, eu nada sou, inútil, sem valor, se tu comigo não estás. Eu preciso de ti, como eu preciso de ti. Meu Jesus, meu Jesus. Sei que em ti a força e alívio para tanto labutar. Grande paz, misericórdia sem medida. Quero então deixar de lado todo fardo a me pesar e entregar-te o meu caminho, a minha vida. Pois sem ti, Jesus, eu nada sou, inútil, sem valor, se tu comigo não estás. Eu preciso de ti, como eu preciso de ti. Meu Jesus, meu Jesus. Misericórdia sem medida. Quero então deixar de lado todo fardo a me pesar e entregar-te o meu caminho, a minha vida. Pois sem ti, Jesus, eu nada sou, inútil, sem